O primeiro foi o maior sucesso. E o próximo já está confirmado. Domingo 15 de dezembro, o segundo Retro a Bordo. Na espetacular Balsa Amazonas 2. Direto para o Caribe, com Príncipe Negro Retro completo. Luxon Saudade, DJ David, DJ Neil, Rally do Samba, Pirata Show, Flash e Midback, com DJs Larriba e Anderson Melo. Cartão R$60, com direito a um abadá, um copo do evento e um DVD do primeiro Retro a Bordo. Vendas nas lojas R.A. Boutique, Ana Bolsas e Casa de Show Boutique. Informações, Ugão Retro, 985-23-1585. Ilene Retro, 996-25-0343. Segundo Retro a Bordo. Domingo, dia 15 de dezembro. Se você não for, vai sentir inveja de quem foi. DJ Rebelde, quando ele toca, é mais saudade. Viva esperando em vão alguém que eu quero tanto. Príncipe Negro. Fugiu de mim num dia de verão. Chega aí, mulher, vai! Grande a tristeza que de noite me acompanha. Como é que tu tá me esperando? Sozinha na cama. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Como é que é? Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Pensamentos, lindos momentos, lá fora o vento. Príncipe Negro Retro, uma viagem no tempo. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Por onde ela anda? Saudade! Infelizmente alguém sabe, mas não quer dizer. Olha o passarinho, hein? E os passarinhos que voam distante sabe muito bem aonde anda você. Do meu coração. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Príncipe Negro. Príncipe Negro. Sem esta mulher eu não consigo viver. Não vou mais. E Jean André gravando tudo. Aqui no Coração Sertanejo, aqui no Acará. A gente pela primeira vez aqui na cidade do Acará. Ciro do Acará. Sou capaz de morrer. Vamos junto! Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Príncipe Negro Retrô, uma viagem no tempo. Flash Brega, uma maneira gostosa de se recordar. Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante sabe muito bem aonde anda você. Negro. Um abraço apertado. Quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo. Eu quero um amor com ternura. Bora, cara! Quero muitos carinhos seus, toda sua doçura. Bora que hoje eu quero, vem de embora! Quero você para sempre comigo, amor. Pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. Eu lhe darei minha vida e o meu coração e um mundo de emoção. Pois eu sou o seu fã. Chega a abraçar meu parceiro Irã, aí do Jurunas, velha guarda também com a gente. Hoje nos prestigiando aqui na cidade do Cará, cidade do coração dele. A baralhagem do coração, Príncipe Negro. Alô, Irã! Carioca também na área. E o grandalhão e aqui toda a família. Aqui no ladinho, hein? Contigo minha vida vai ser só prazer. Pois nada faz sentido sem você. Um conceito que mudou de vez o cenário de aparelhagem no Pará. Príncipe Negro Retrô. Depois dele, nada mais será como antes. Agora é retrô. Saudade. Dale grandalhão. Vou cuidar mais um pouco do coração. Príncipe Negro. Já cansado da solidão e de tanto sofrer. Meu parceiro do Gê Michel das Pedras, aí da baralhagem MP Prime, a baralhagem que deu o pontapé inicial da nossa festa hoje, aqui no Coração Sertanejo, aqui na Caraia. Obrigado, hein? Valeu, Michel! Vou cuidar mais um pouco do coração. Príncipe Negro. Já cansado da solidão e de tanto sofrer. É saudade. Vou cuidar mais um pouco. Viver.

que leva a sério, né? Não diga que esqueceu que ontem eu te... Desde o primeiro beijo já vai logo casando, meu irmão. Muita coisa a gente até pode esquecer. Para aí, João! Mas se valer não custa nada dizer. Só não vale brincar com os sentimentos. Negro. Na cidade do Acará. Não diga que esqueceu. Pela primeira vez. E vocês conhecendo de pertinho o nosso retrô. Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Não diga que esqueceu que ontem eu te beijei. E a galera vai chegando, vamos lá. Muita coisa a gente até pode esquecer. Mas se valeu, não custa nada dizer. Só não vale brincar com sentimentos alheios. Dá se retro, falar sem medo. A onda agora é retro. Desejava o meu grande amigo, o grandalhão Iaga. Ele tá falando flashback. Um lindo amor que a gente faz. DJ Rebelde. Parece que o mundo foi feito só de paz e luz. Bora, cidade do Acará, bora chegar, meu irmão. Vivo sem te ver. Bora que o Rebelde já tá na pressão. E bate uma saudade, um vazio. Dá-lhe, princesa! Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Príncipe Negro. Paz e eu, DJ Rebelde. Vivo sem te ver. Príncipe Retrô. Uma saudade, um vazio em você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim, meu amor. Que bom que eu tenho você. Nesse momento de paz, de muito amor e prazer. Seu corpo aquece o meu frio. Seu beijo me excita demais. Me abrace forte, meu bem. Quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão até se envergonham de ver. Bora! O nosso amor sem vergonha, somente entre eu e teu maestro é. O dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Chegando, vai chegando, chegando.

o nosso amor infelizmente não deu. Você não quis me realizar e pretende saudade. Tudo acabado. Sonhos desfeitos. Bora, Roberto! Tudo acabado. Sonhos desfeitos. Chega pra cá, como de carinho, meu grande amigo Carioca. Também meu grande amigo Irã, Grandalhão e Eca. Toda a família, toda a comitiva que veio hoje curtir aqui na cidade do Acará. O nosso príncipe da Evedrão. Obrigado, hein? Fica à vontade! O pior já sofri. Te amei, não fui amado. Pra cima, garoto! Matado o amor. Fique à vontade. Sonhos, mas os meus perderam. O que restou do que dei? Infelizmente você destruiu. A ingratidão perde a afeição. Como você me perdeu? Fiz do teu amor o nosso amor. Infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Príncipe Negro. Pra mudar minha cabeça, eu preciso me encontrar. E aí, mulher? Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Príncipe Negro. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Coração Sertanejo na cidade do Acará, pra vir conhecer de pertinho o nosso Retrô. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. DJ Rebelde, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Com o Retrô é outro nível. Nem adianta comparar. Olha essa saudade aí! Príncipe Negro. Se tudo acontecer do jeito tão normal. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Tudo acabou entre nós, mas não te esqueci.

minha segunda-feira deu rebelde. Lá na Toca da Santana, no Jurunas. Toda segunda-feira deu mais uma sessão especial do Rebelde. Lá no Bar Toca da Santana, hein? Amanhã, segunda-feira, o Retrô está descansando. Devido à semana do Feriadão. Semana que procede feriado. Amanhã está de folga, hein? Mas amanhã o Rebelde tá lá na Toca da Santana, hein? Na São Silvestre e Guatupinambás. Terça-feira tem pureza! Lá na Ilha do Gumbu! E quarta-feira tem o Mato Cardoso, hein? Por isso vim pedir perdão, fazer feliz meu coração. Rebelde Saudade. Que não consegue mais viver sem você. Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brincar. Príncipe Negro. Vou brincar contigo. Nunca mais. Fica sem você. Mete ficha, meu maestro. Se é pra meter ficha, vamos junto então. Quando florescer, mas logo amanhecer, você minha vida. Chega pra Zaga, muito carinho também com a gente. O casal, seu Léo. E também a dona Cris com a gente. Aqui na cidade da Garela. Fica à vontade, o casal. Sempre nos prestigiando. E hoje, rompendo fronteiras. Meu amigo legal. Bora lá! Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Amiga Alexandre da Via Maria. De Cuca legal. Mas ajuda com o meu grande amigo Léo. E a dona Cris aqui no Pará. Aqui no coração sertanejo, hein? DJ DMG. O Duda Filhote também na área. E toda a galera da carreta Maxon. Cadê o Maxon, hein? Não veio hoje? Tudo que toca, só me resta dizer. Só no rock doido hoje. Tudo na vida. Bora! Me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De Cuca legal. E sempre vou. Príncipe Negro. Meu mundo fica mais com você. Como é que eu tô hoje? Por isso, quando estou distante, escrevo pra você dizendo assim. E a saudade? A saudade é tanta. Saudade, saudade. Te esquecer. Domingo, 15 de dezembro, o segundo Retrô a bordo. Uma festa diferente com o Príncipe Negro Retrô. Tocando na Balsa Amazonas 2, direto para o Caripi. E mais, Luxon, DJs David, Nil, Larriba, Anderson Melo, Rally do Samba e Pirata Show. Vendas R.A. Boutique, Ana Bolsas e Boutiquim. Informações 984431869. Segundo Retrô a bordo. Domingo, dia 15 de dezembro.